subia com vadum, era um ireulou. No azul do mar, clamarei, Oremanjá. Olhai, Mãe Santa, meu canto de dor, feito em seu louvor. Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, escuta. Meu canto.